decolador 250, decolador 25, chame agora o controle 199 decimal 8. 198, voo 9250. Procede de Feira de Santana, confirmando para Salvador e o tipo de fomento. Suficiente, troca o transponder para 0242, prossiga em condições visuais, reporte a CEASA, que legal na 013. 0242. Hotel Romeu Golf, solo 10 Lima, controlado. Hotel Romeu Golf, Centro, livre costa. Sou 350. Dia 6 da Fuga, 350. Alô, dia bravo, negativo contato radar, faça o check no transponder. Chanel 6213, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vampo 180 graus, 089. Quando eu te abraço, confirme radial distância de Salvador. Sente. São 3804, autorizado, descida para 2000 pés, que negar 1013. Ele é SXRAY autorizado, informe estabilizado. Partiu, descendo para 2.003, autorizado e elétrico. Esse camarada está autorizado, 3.004. Afirmativo, vão de transferência. 250, chame Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Confira a primeira. A primária 126.85. 126.85, sim. Salvador, Xené 6213. Xené 6213, confirmada a decolagem, suba a via, saída São João para nível 360. Via São João 360, 803. 804, informa o tráfego. Próxima posição do na Robson 44, mantendo 510, não interfere na sua aproximação. Cheque do Robson, está apresentando. Caso 4463, a faixa de 56 milhas do oeste do BR de Salvador, seu visual é encerrado. Chame Ilhéus na frequência 120.1. Boa tarde. Estabilizado no ILS da 3804 visual. Da 3804, chega a torre, frequência 198.62. 3806, a torre, muito obrigado, uma boa tarde, da 3804. Boa tarde. Estamos já bravo agora sobre o contato radar, está 8 milhas. Salvador, reporte quando visual com campo. Contra visual, Bravo. Torre. Possível, torre. Só 3804, passando aqui a serra, baixado, travado, visão. 3804, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento, 140 graus, 629. Autorizado pouso na 10, tá 3804. Papai Romeu, Tango e Bravo. Papai Romeu, Tango e Bravo, ajuste no 012. Vento do aeródromo 140 graus, 629. Reporte na curta para rimar. Reporte na curta, Bravo. Tâmida Bravo, pouso ponto em risco, vento do aeródromo 170 graus, 089, reporte no solo controlado. Reportando no solo, Bravo. TAM 3804, solo aos 38, direita 121, decimal 9. Partiu, agora 129, TAM 3804. Tango, Índia Bravo, solo aos 39, frequência livre. Xará 6213, chame Recife na frequência 125 decimal 1, alterno 23 decimal 8. Torre Gol 2067, Porto Velho, pronta. Gol 2067, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 07 nós. Livre, alinhar e decolar, gol 2067. Papatango Serra, Hotel Yankee, contato radar, está 73 milhas do oeste do Salvador. Prossiga na chegada Voo Med 1, reporte quando no ideal de descida. Chegada Voo Med, Bravo Oscar, mais bem acordando. Gol 2067, decolado aos 47, chame controle em 119, décima 8. 198, obrigado, boa tarde. Boa tarde, é o gol, 2067. Gol 2067, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para nível 300. 300, pode voar Leda ou Fátima? Após 2000 pés, está autorizado voar Leda. Positivo. Controle é o gol 2067. Só uma curiosidade, por que a restrição de 2000 para curvar direto ali, né? É a restrição prevista na carta, gol 2067. Pode ser, mas em caso visual, como a gente fez agora, não pode ser? Tá autorizado, mas eu pedi para sair da saída, sair na proa de Leda. Para autorizar na proa de Leda seria uma vetoração, eu só posso vetorar a partir de 2000 pés. Ah, pode ser. Então você é Hotel Yankee, desça para nível 050. Salvador, o Gol 1867, informação Serra, boa hora. Chegou, boa tarde, está 3437, informação do Serra, autorização Brasília. Gol 2067, chame Recife na frequência 125.1, alterno 23.8. Decola 32, obrigado, abandono. prossiga. Pode avisar pro Laguna? Autorizado. Batango Serra, hotel Yankee, dessa parada 2000 pés, que negão no 012, ele é TXR autorizado. Como que próxima posição do ano tem o Robson 44 mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. Parabéns, hotel, que é o hotel Yankee, 2002. Estimativo, ele é TXR autorizado. Essa é a minha identificação, desce para nível 050, é autorizada para o GSAP. GSAP, 6320, descendo para 050, hoje é 6320. Canal 6320, confirma essa prova. Está fazendo um pequeno desvio aí de 5 milhas, senhorita. Vai dar uma formação. Gente, reporte na prova de SAP. Vai reportar, muito obrigado. Alô 2771, com salto radar, 58 milhas do oeste do BR Salvador. Vou para a da posição Bomed para completar a chegada Bomed 1, reporte quando o Miguel descida. Controle, senhor, está aí. prossiga. Autorizaria a Prodigy para pedir a informação aqui. Terra até o Yankee, está autorizado o desvio, reporte estabilizado. Pois era a Yankee. Tente ajudar 771, 90 para nível de voo 060. Obrigado, 060. Valeu, 8630, retornando para o Alistado. Tente. Joguei 771, informe velocidade. 771 está 220 nós e aceleração para 270. Mantenha 220 nós, o 2771 é o número 2 para o seu equipamento. Pode ser, mantenha 220 nós, se você quiser. ILS, capa de Tente na torre na frequência 118 decimal 612. 26, torre, Papa Seguro, é a Ronda Yankee. Serra, Hotel Yankee, prossiga. Ok, ILS completo, passou em pleno, trem de pouso baixado, checado. Informa que é a operação S-Way. Gente, Papa Seguro, Serra, Hotel Yankee, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 612 nós. Gente, do pouso para Yankee. Puxando a 6320, desça para 3000 pés, QNH 1092. Serra Hotel Yankee, grato pela informação. Ajudei 771 para sequenciamento, esquerda para o 020, limite radial 280 de Salvador, desce e mantenha 080. Esquerda 020, tira 080, traz contorno no limite. Radial 280 de Salvador. 280 de Salvador, senhor, 278. Patão do Céu, Hotel Índia, solo aos 09, livre via Delta, chame solo 121, décimo 9. 219, Delta Índia. Chinão 6226, acende a identificação, desça via chegada por Boa de Omo para nível de voo 090. Chinão 6320, autorizado descida para 2010, e LSX reautorizado em forma estabilizada. 2000 pés autorizado em portaria estabilizada, autorizado em portaria estabilizada, Chinão 6220. Chinão 6320, informo Robson 44, próxima posição dura, mantendo 500 pés, não interfere nessa aproximação. Afirmativo, vai ficar de olho no carro, Chinão 6320. Azul 271, reautorizado descida para nível de voo 060. Reautorizado 060, 271. Dois Salvador, uma boa tarde, Gol 255, com a terra. Gol 255, acendo identificação, dessa via chegada Bonf para 4000 pés. INH 1012. Ok, descendo via, bom, descendo para 4000, precisa de via direita para 225, aproximadamente 20 milímetros. Cliente desvio, informe qual é o término Gol no 255. Trabalhando certo, 255. Uma 255 para sequenciamento, reduz a velocidade para 250 mais. Reduzindo, 250, 250. Chinão 6226, autorizado descida para nível 050. Chinão 771, autorizado descida para 4000 pés, QNH 1012. 4-6-0-9-2-2-7-7-1. 2-7-7-1 para interceptar o curso do localizador, direita 045, informe estabilizado. Direita 045, informaria estabilizado, 2-7-7-1. Decolado aos 13, chame controle em 119, décima 8. 19, 8, boa tarde, 3437. 437, alisão Chile, 500 pés. 3437, contato radar na decolagem, subavia sai da Arbo 1 para nível de voo 360. Arbo 1, 360, você solicita sinal 300. Sente, submantenha 300, aguardando a autorização como nível final. 300, aguardando, são 3437. Aluguei 771, reautorizado descida para 3000 pés, QNH 1012. 3000 pés, QNH 1012, 2771. 255, agora redução para 2309. É 200, 2309, 255. 3437, autorizado nível final 300. 300, nível final, para 3437. Em pista 10, vento 180 graus, 05 nós. Iniciando, boa noite, né? Do 771 no complexo à direita, na proa 080, descida para 2000 pés, informe quando estabilizado. Direita 080, 2000 pés, para ter estabilizado, 2771. 2771, no informe tráfego Robson 44, mantendo 510 próximo à duna, não interfere nessa aproximação. Gente, obrigado, 2771. Tango, papapá, Eco Índia November, autorizado alinhar e decolar, pista no 7, vento 180 graus, 612 nós. Sobre 4437, autorizado voar Elefa. Proz Elefa 300 livre, 3437. Polo 867, decolado aos 16, chame controle em 119, décima 8. 198, obrigado, até a próxima. Olha, hoje chame a 320, estabilizando a final do X-Ray da 10. Gente, eu chamei a 320, chamei a torre na frequência 118, decimal meia dúzia. 18, meia dúzia, obrigado, até a volta. Até. Voo 1867, decola Arbor 1, Transelefa, boa tarde. Voo 1867, contratada a decolagem, suba via saída Arbor 1 para nível de voo 360. Via 360, voo 1867. Xenem 1141, acendo identificação dessa via chegada bons para nível de voo 060. Controle Salvador 3144, transfere, 3070. 3144, acendo identificação dessa via chegada bom mediúno para nível de voo 070, subiu a velocidade para 250 mais. 7 via, 3144. Tinha intervento 190 com 629. Tá bom. Xené 6320, autorizado pouso, pista no 0, vento 190 graus, 629. Autorizado pouso, pista no 0, hoje é 6320. TAN 3378, decolado aos 18, chame controle em 119, decimal 8. 198, boa. Xené 6315, essa identificação dessa via chegada bons para nível de voo 070, reduza para 2509. Tá marcando 2509, via bom 0708. Controle T3378, está no perfil da MOMO, boa. T3378, contato radar na decolagem, suba via, saiu da MOMO para nível de voo 370. Via MOMO 370, 3378. T3437 Recife, 1260, termo 288. Pode continuar em frequência 3437, 1260. 1260, 1288. Obrigado. Controle, boa tarde, Eco Índia November. Eco Índia November, mantenha-se em condições visuais, 1 mil pés, corredor axé. A possibilidade, senhorita, é de efetuar, estamos fazendo um voo de recheque, um voo apenas local, a possibilidade de efetuarmos os toques e arremetidas na pista de Salvador, ou na 10 ou na 17, conforme preferência desse controle? Azul 2771, chame a torre na frequência 198, decimal meia dúzia. X8612, 2771, obrigado, boa tarde. É com Índia November, mantenha 1.000 pés e aguarde. Circulando aqui sobre o farol Itapuã, senhora. Frente, aguarde. Oxané 6226, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 015, limite radial 280 de Salvador. 015, a proa, limite radial 280 de Salvador, 6226. Oxané 6141, reduz a velocidade para 2309. 2309, Salvador. Salvador, 3378. 3378, prossiga. Desvio direita, proa 335 por 25 milhas. Solicita, se possível, proa de escrutínio. Confirmando a proa. Confirma a proa 335? Afirmo, 335 por 25 milhas. Tente, é autorizado desvio e informa o tráfego na posição de 1 hora, 17 milhas, rumo ao sul, cruzando o nível 080 para 4.000 pés. Xará 6226, reduza para 2209, é o número 2 para aproximação. 329, Eco Índia November, aguarde no setor de Itapuã, chamando a torre na frequência 118, decimal 612. Eco Índia November. Eco Índia November. Eco Índia November. Confirme-se, condição. Cruzado o cruzamento do eixo da final no 028. Reporte para girar a base pela direita, pista no 7. Gente, iniciando curva para a direita para cruzar a final da 10. E reportará para girar a base para a final da 17, a Cruz de Alavelha. Grado aqui. 5, vetor para sequenciamento, curva esquerda 190. Esquerda 190, qual seria o limite do tempo? Limite é o localizador. Poderia ser a 185 para evitar a formação, seria? 185, autorizado. Obrigado, limitado o localizador, 250. 050, chama 6226. Cliente, mantenha e mantenha esta proa em redução 2009. Reduzindo, mantenha a proa 095 e 050 na 226. Voltou 255, vai. Desce até 4.000, querido. Voo 255, autorizado descer para 2.000 pés, QNH 10012 e LSFC autorizado. Aguarde o... correção. Aguarde o último vetor para o ILS. Aguardando o último vetor, 2.000, 2.000. Zul 2788, autorizado, LR mantém, Y0. LR mantém, 88. Foi 160, 3.155. 3144. Quente, mantenha o 070. Ah, mantém. Qual que é o nosso número na aproximação, Salvador? Inicialmente o número 4. Sim. O Xanamia 3195, desça para nível 080 em redução 2209. 5 de novembro é para girar base para a final do 17. Autorizado, Eco de novembro, reposte na final. Novembro. Mantenha 0.0. Gol 1867, chame Recife na frequência 260, termo 288. 260, 288, gol 1867, obrigado. Você 3378, continuar de vai na proa de frotinho. Aguarde manter essa proa. Aguarda. 788, autorizado decolagem, pista 10, vento 190 graus, 079. Livre decolagem, 2788. Toma 2, 6266. Corre o Eco Índia November, solicita tocar e arremeter para efetuar mais dois pousos, estamos em voo de recheque. Eco Índia November, Avistado, autorizado, toque remetida, pista 17, vento 180 graus, 08 nós. Confirme a intenção após o toque remetida. Efetua mais dois pousos, segundo a sua orientação, senhor. Pente, eco de novembro. 3144, desça para nível 050, vetor para sequenciamento, esquerda 010, limite ao lock. Pente, 3144. Lua 255, formo Robson 44, na posição de 2,03 milhas e meia, mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. Para interceptar o ILS, curve à esquerda, na pro 160, forma estabilizada. Bono 255, 160, reposta estabilizada.